Lounge Brasil, Lounge Brasil, Lounge Brasil. Bom dia, boa tarde e boa noite. Olá, eu sou o Rico e você está ouvindo o Lounge Brasil Podcast número 4. Semana passada nós fizemos um especial dos The Avery Corporation. E eu quero agradecer ao pessoal que escreveu pra gente fazendo perguntas e estou quase terminando de responder. Para aqueles que ainda não receberam respostas, peço um pouquinho de paciência que estou respondendo os e-mails um por um. Todos terão respostas. A produção de cada podcast semanalmente requer pesquisa e me toma um pouco de tempo. O e-mail de contato nosso é loungebrasilpodcast@gmail.com. Então vamos começar a falar de música eletrônica, que muitas vezes vai buscar músicas antigas no passado para fazer uma releitura contemporânea, e o resultado final geralmente fica bem diferente do original, mas não por isso menos interessante. Nesse caso falamos da banda italiana Delta V, de Milão. Um projeto iniciado em 1996 que deu seu primeiro fruto em 1998, com o álbum Spazio. E fizeram uma regravação de um sucesso dos anos 60 que foi imortalizada pela voz da cantora Mina. Nessa versão muito eletrônica de Se Telefonando, eles conseguiram colocar a identidade musical da banda, e o resultado você confere agora. Se Telefonando com Delta V. Vamos con dos y a te. Mar el buio, le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Lounge Brasil. Lounge Brasil. Lounge Brasil. Café del Mar é um bar localizado em San Antonio, Ibiza. Turistas vão lá diariamente durante o verão europeu para ver o belíssimo pôr do sol. Café del Mar é o original, chamado de The Sunset Bar. Além de ver o pôr do sol, as pessoas vão lá também para ouvir a música, descrita como ambient, easy listening ou instrumental music. O bar originalmente começou a vender algumas fitas cassete, mas começaram a fazer uma série de CDs, e agora eles estão no volume 12, mais dois álbuns comemorativos, respectivamente do 20º e do 25º aniversário do bar. E parece que as vendas vão muito bem, obrigado, pois já somam alguma coisa como 9 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro. No Brasil, os CDs têm um preço um pouco salgado devido à importação, mas podem ser comprados pela internet. Uma coisa que você pode fazer, se não conhece ainda, é visitar o site do bar e ter uma ideia desse pôr do sol maravilhoso. O endereço é www.cafedelmarmusic.com. Confere que é bem legal e as fotos do pôr do sol são lindas. Agora a gente continua com a música do CD Café del Mar volume 9, Calliope é o grupo, e a faixa é Lunar Lands. Thank you. Olá, eu sou a Nai e você está ouvindo o Lounge Brasil Podcast. Aphex Twin é o nome que o DJ e músico irlandês Richard Dave James usa em seus trabalhos. Atualmente vivendo em Londres e reconhecido como um dos precursores dos gêneros techno, ambient bass e drum and bass. Ainda quando era adolescente, se tornou DJ e músico na cena rave local, conhecido então como AFX, Acid Effects, em inglês, efeito do ácido, e mais tarde como Aphex Twin, em memória de seu irmão morto. James formou o selo Reflex Records em 1991, com seu amigo Grant Wilson, e lançou os seus primeiros trabalhos nesse selo. Depois do sucesso, James se mudou para Londres e lançou mais álbuns com alguns apelidos como Polygon Window e Caustic Window. Em 1995, ele começou a lançar mais material composto em computadores e se voltou mais para o drum and bass, mixado com um pouco de nostalgia. Nos anos 90, viu sua música se tornar mais popular e lançou dois singles, Come to Daddy e Windows Licker, com um show na MTV Europa. A música mixada por esse DJ e músico que vamos ouvir está em uma série de CDs da Alemanha, de Acid Jazz, muito famosa, chamada The Future Sound of Jazz. A música é dos The Gentle People, mixada por Twin FX, Journey. Lounge Brasil. Lounge Brasil. Lounge Brasil. A felicidade não é uma estação na qual chegaremos, mas sim uma forma de viajar. Margaret Lee Lombeck. Você conhece o 311 Porter? Essa é uma banda norueguesa que em um curto período de tempo conseguiu alcançar muito sucesso na Europa com um selo independente. É difícil classificar o 311 Porter em um gênero de música específica. Eles definitivamente fizeram um estilo próprio, música pop com alguns elementos bem melancólicos, combinados com as letras de Per Arne. O primeiro single do 311 Porter foi Surround Me With Your Love. Fez muito barulho no mercado internacional e foi tocado por muitos DJs internacionais, assim como em várias rádios em território europeu. Essa faixa foi colocada em várias coletâneas, das quais Hotel Coast é a mais conhecida. A banda vendeu mais de 2 milhões de coletâneas ao redor do mundo. 311 Porter lançou em 2005 em países como Alemanha, Polônia, França e Itália, incluindo um lançamento mundial em vinil de Surround Me With Your Love. Agora a gente ouve 311 Porter com Surround Me With Your Love. Lounge Brasil, Lounge Brasil. Ambient Lounge é uma outra coletânea de música lounge muito interessante que já está no volume 9, mas nós falamos agora mais especificamente do volume 2, que foi lançado em 2001 e alcançou o segundo lugar na classificação dos mais vendidos na Alemanha. Mixado por DJ Stephanie De Lucia, tem 2 CDs com 30 faixas de boa música lounge. Agora a gente ouve desse CD, Hot Reju, mixado por Who Cyborg. Thank you. Brasil Podcast. O próximo grupo se chama Tosca e é a união de dois músicos de Viena, Áustria, que estudaram juntos quando eram crianças e desde então mostraram o seu interesse pela música. Se separaram depois da escola, cada um foi trabalhar em projetos diferentes, sempre relacionados à música, mas mais tarde formaram o Tosca. De vez em quando participam de coletâneas como fizeram no The Future Sound of Jazz Volume 4 e também no MTV Lounge, de onde tiramos a música Ananas. Wow. Por essa semana chegamos ao final de novo. Semana que vem tem mais novidades e informação sobre lounge e música eletrônica. As sugestões podem ser mandadas para a nossa comunidade no Orkut ou então pelo e-mail loungebrasilpodcast@gmail.com. A próxima edição do Lounge Brasil Podcast já está sendo pensada e preparada. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Tchau.